está dizendo pra você. Eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem? E já faz dias que você não ora, mas você vem tentando conversar, mas não consegue. Nem comigo falar. Quantas vezes você diz vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu vi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Te ajude, te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá forças, recebe agora a alegria. Recebe agora.